Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora, pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Nesta manhã de domingo, na abertura, nós vamos atender esta missiva que vem do vizinho município aqui de São Carlos, a acolhedora Guatapará. Quem nos escreve é Dona Dilza Mágio Moraes, que está conosco nesta manhã de domingo, e ela gostaria de ouvir com o saudoso advogado e cantor Mário Reis, arranjo do maestro Gaia, do João de Barro, Linda Mimi. Valdir Azevedo também, nossa passarela sonora, saudoso cavaquinista. Do Hervé Cordovil, com Radamés e seus músicos, Pé de Manacá. Tudo isto para ela que reside na acolhedora Guatapará. Aliás, Guatapará também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Ela, Dona Dilza Mágio Moraes, que ainda quer ouvir do J. Piedade, estupendo arranjo do Radamés Nhatali, o maior baixo cantante que o Brasil já teve, Nelson Ferraz em Navio Negreiro. De cristal, moras dentro do meu coração, como uma lembrança oriental, guardada numa caixa de charão. Mimi, linda Mimi, dos olhos que parecem pintadinhos de nanquim. Mimi, não sei se eu vi num quadro de Xangai ou num vaso de Pequim. Vendo-te aqui, e como teu tipinho no Brasil não há, tu deves ter fugido de alguma ventarola ou de alguma xícara de chá. Olhos que parecem pintadinhos de nanquim. Mimi, não sei se eu vi num quadro de Xangai ou num vaso de Pequim. Mimi, vendo-te aqui, e como teu tipim no Brasil não há, tu deves ter fugido de alguma ventarola ou de alguma xícara de chá. folga. Adeus terras de Luanda, de Cabinda e de Uganda. Adeus terras de Luanda, de Cabinda e de Uganda. É a escravidão. Adeus terras de Luanda, de Cabinda e de Uganda. Piedade, Senhor, pelos homens de cor que perderam seu lar. Adeus terras de Luanda, de Cabinda e de Uganda. Adeus terras de Luanda, de Cabinda e de Uganda. Sol do novo mundo, enfim no horizonte, raiou esse sol da liberdade que lhe deu felicidade e Adeus terras de Luanda, de Cabinda e de Uganda. A estrela do sul já brilhou e o céu todo se iluminou. E o sol do novo mundo enfim no horizonte raiou esse sol da liberdade que lhe deu felicidade. O verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está ouvindo. E nós estamos em rede com a Rádio USP de São Paulo e a Rádio USP de Ribeirão Preto. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, porque a pedida é música. Cartinha que vem de Porto Ferreira, aliás, Porto Ferreira também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem nos escreve é o ferreirense Orozimbo Benedito Nogueira, pela vez primeira conosco, e ele gostaria de ouvir com Zé Ventura, talentoso cantor carioca, do saudoso sambista Geraldo Pereira, Escurinha. Ainda para ele, o ferreirense Orozimbo Benedito Nogueira, também do sambista Geraldo Pereira. Desta feita, Roberto Silva, com Antenógene Silva, acompanhando a composição Escurinho. Ai, nega, eu me amarro numa preta. Ai, minha Nossa Senhora. Ai. Escurinha, tu tem que ser minha de igual, qualquer maneira. Me dou meu boteco, lhe dou meu barraco, que tem lá no morro de Mangueira. E comigo não há embaraço. E que lhe faço, meu amor, olha aí. A rainha da escola de samba, seu pretinho é diretor. Mamãe, escurinha, tu tem que ser minha de igual, qualquer maneira. Me dou meu boteco, lhe dou meu barraco, que tem lá no morro de Mangueira. E comigo não há embaraço.